E o maestro Ademar nas teclas. É o melhor dos melhores, cara, ué. DJ Valmix. Tem alguém combinado aqui? Tem. E assim, ó. Eu não aceito o que você fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Comigo assim, ó. E olho no olho, coração acelera. E veja nosso filho, você vai abandonar. Comigo assim, ó. Amo ele, sou feliz. Oh, você perto de mim. Amo ele, sou feliz. Oh, você perto de mim. Ô, oh, Flávia, beijão. Thaís, beijão também. A todos meus amigos e amigas aqui, um forte abraço. É muita gente, viu? E eu não aceito. Oi, sim. Você pensa que é fácil dizer acabou e chá. E olho no olho, coração acelera. E veja nosso filho, você vai abandonar. Amo ele, sou feliz. Oh, você perto de mim. Amo ele, sou feliz. Carina, beijão. Amo ele, sou feliz. Oh, você perto de mim. Amo ele, sou feliz. Oh, você perto de mim. EJ Produções, já é um bom.